Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Vamos continuar com aquela abordagem do nosso capitalismo tupiniquim, hein? Hoje tem mais. Ó, e você que tá aí com saudades daqueles programas mais leves, que falam de música, com poemas e historinhas legais, fica tranquilo, viu? Isso aqui é só uma fase. Já já ela passa. Posso entrar? Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão logo aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem ganhou o kit DKT com os produtos Prudence, mais um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, foi o Édipo de Oliveira Rios, que comentou assim o programa Capitalismo Tupiniquim 2. Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Conheci seu trabalho em 2008, se não me engano, na Rádio Transamérica de São Paulo. Eu escutava o primeiro programa e ouvi falar do Café Brasil. Mas ainda não tinha escutado nenhum podcast seu. Quando escutei o primeiro, imediatamente fiz diversos downloads e fui escutando no trajeto do trabalho. Os programas são excelentes. E olha, não foi o Estado que me proporcionou ter um smartphone com uma tecnologia que caiba 250 programas do Café Brasil ou mais. Foi a busca do lucro do empresário ambicioso, que com profissionais competentes criaram um mercado que cresce cada vez mais, o mercado da tecnologia. Eu sou adepto do liberalismo. Não gosto do Estado. Penso que mais atrapalha do que ajuda. Tenho mil motivos para ser liberal e acreditar que o livre mercado é mais benéfico para todos. Um exemplo clássico são as companhias aéreas. Por que o mercado é fechado, hein? O ministro da Aviação, no fim de 2013, ameaçou abrir o mercado devido à greve dos pilotos, copilotos e comissários. O ministro ameaçou fazer uma coisa boa, mas já recuou. Pois não teve greve. É estranho isso. Para abrir uma empresa aérea, você tem que ser brasileiro, mas o dono da Azul é norte-americano e nasceu aqui por acaso. As empresas estrangeiras não podem atuar em voos nacionais. Seria bem melhor se pudessem. Sou um grande defensor das privatizações, mas aqui essa coisa é bem deturpada. Nas privatizações, o BNDES está no meio. É o modo do governo continuar intervindo na empresa. Veja a Petrobras, usada como cabide de emprego, para segurar a inflação, importa derivados do petróleo e vende a menor quando chega aqui, é ridículo. Petrobras e INSS geridas do jeito que são, se fossem privadas, eram empresas falidas. Mas como tem grande parcela do governo, o famoso dinheiro da viúva encobre a enorme incompetência de gestão. Para melhorar este país, tem que diminuir o Estado, a enorme burocracia e outras coisas mais. E não é fórmula mágica, mas custa tentar, Brasil. Para abrir empresa aqui é um caos, e para fechar então... E nossos vizinhos chilenos abrem empresa em um dia. Sem papelada, hein? Fora outros países pelo mundo afora, a Holanda, comentada nesse podcast, é outro exemplo. E lá no Chile, teve governo de direita e esquerda, e funciona melhor que aqui. Um país que o idealismo morreu, já o corporativismo... Enfim, são tantas coisas erradas, tantas mudanças são necessárias. Ainda tem uma ponta de esperança no Brasil, apesar de tudo. Tenho 24 anos, apenas uma filha de 3 anos, e se eu não acreditar que alguma coisa pode mudar o rumo, eu já estava em depressão. Agradeço à equipe do Café Brasil por compartilhar suas reflexões. Tenho o aplicativo no celular e sempre leio as iscas intelectuais, as placas com frases de pensadores e etc. Édipo de Oliveira Rios, um liberal, morador de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. É, muito bem, Édipo. Você descreve bem como o Brasil esculhambou o capitalismo, né? Afinal, aqui é tudo bem se me convém, não é? Uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. O Édipo ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, usando parte de seus lucros para apoiar diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também a projetos de planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Me perguntaram por que é que só homens ganham os kits DKT. Bom, é que as mulheres não participam, pô. A nossa última estatística aqui mostrou que as mulheres são 30% dos ouvintes do programa. E além de ser pouco, 30% também participam muito pouco. É uma questão estatística só. E como sempre, vamos lá, você já sabe. Na hora do amor, use prudence. Ele não me matou. Não. Eu sou seu pai. Oh, meu, ainda bem que o Luke Skywalker falava inglês, né? E você pode aprender a falar também inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula, com base em acontecimentos do dia a dia, numa conversa leve e no ritmo que você desejar. Conheça LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Outra vez, www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Muito bem, no programa passado eu falei do peso da mão peluda do Estado na sociedade, que no final das contas é o causador dos grandes problemas nacionais. Problemas que nós, ignorantes, dizemos que são causados por um modelo econômico chamado capitalismo. Aliás, para ficar mais moderno, a culpa é do neoliberalismo. Olha só, vamos de história, depois a gente chega no Brasil. Sabe que som delicioso é esse, hein? É Arthur Moreira Lima ao piano com mão esquerda. Um pagode de Paulo Moura. Peraí. Pagode aqui não é aquilo que você está acostumado a ouvir no programa do Faustão, não, viu? Nos anos 30, após o grande crack na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, seguido da política intervencionista do governo Roosevelt nos Estados Unidos também, e do governo nacional-socialista na Alemanha, foi o momento em que o liberalismo clássico foi substituído pelo que convencionamos chamar de keynesismo. O governo interferindo fortemente nos mercados. Foi a forma de combater a crise, mão forte para colocar as coisas em ordem. Já falei de John Maynard Keynes no programa Os Dois Deuses do Brasil. Após a Segunda Guerra, o New Deal norte-americano e a fantástica recuperação do Japão e da Europa fizeram os anos de ouro do capitalismo. A partir dos anos 70, em especial depois do esfacelamento da União Soviética, mostrando para o mundo que governos centralizadores não eram solução, as ideias liberais começaram a ressurgir. Mas agora vieram batizadas como o novo liberalismo, o neoliberalismo. No entanto, a pregação é basicamente a mesma. Menos intervenção governamental, mais liberdade para o indivíduo, desburocratização do Estado, abertura econômica, globalização e mais uma porção de ideias. Vieram os governos de Pinochet, Reagan, Thatcher e Kohl. E com as privatizações chegaram a modernização e a mecanização, os cortes de empregos, especialmente os públicos, a força das multinacionais e, junto com elas, as acusações tradicionais ao capitalismo. Aumento das diferenças sociais, desemprego, baixos salários, ameaças ao meio ambiente, etc. Muito disso convenientemente embalado sob forma de programas irresistíveis para salvar a humanidade dos porcos capitalistas. Pessoalmente, eu acho esse rótulo neoliberalismo uma invenção dos que precisam de um inimigo claro. Quando se fala em neoliberalismo, apesar das piruetas retóricas, estamos falando é do liberalismo mesmo. E aí, chegamos nas jabuticabas brasileiras. Eita, esse é um clássico frevo Vassourinhas, composto por Matias Rocha e Joana Batista Ramos, sabe quando, hein? Em 1909. E aqui numa espécie de versão rock and roll na guitarra baiana de Xande. Mas, Lala, pra seguir com o texto, bote aí aquela versão deliciosa do Antônio Adolfo, por favor. O Brasil é uma zona. Aqui tudo se mistura e basta examinar a nossa história para perceber como somos o resultado dessa confusão de ideias. E na maioria das vezes, sem qualquer planejamento ou controle. Hoje somos um país socialista, capitalista, carnavalesco. E tão esculhambado que aqui, no Brasil, José Serra e Fernando Henrique Cardoso são considerados direitistas. Aliás, deixa eu fugir um pouco do assunto para colocar uns pingos nos is, considerando ainda a velha contraposição entre direita e esquerda, olha só. Fernando Henrique Cardoso é de direita? FHC formou-se em sociologia na USP. Teve formação marxista e por muito tempo defendeu as teses relacionadas ao marxismo. Após os militares assumirem o poder em 64, autoexilou-se no Chile e na França até 68. Quando o mundo mudou no final dos anos 80, com o fim da União Soviética, ele buscou posicionar-se como social-democrata. E assim segue até hoje. A social-democracia é uma das várias segmentações da esquerda, que acredita que o capitalismo leve pode ser uma ferramenta para a redução das desigualdades sociais. Mas a social-democracia vê o capitalismo como a fonte daquilo que é sua matéria-prima, impostos. Assim, consegue manter um Estado forte que distribui renda sob forma de programas sociais e assistenciais. Basicamente, foi isso que FHC fez em seus dois mandatos. Privatizou, modernizou como forma de aumentar a geração de impostos e, assim, implementar programas sociais, que depois o PT juntou sob o nome de Bolsa Família. Fernando Henrique Cardoso é, portanto, simpático à intervenção do Estado, embora tenha tomado medidas que foram absolutamente cruciais para fazer o Brasil andar para frente. Mas o seu mote é e sempre será de esquerda, a esquerda social-democrata. E o Zé Serra, hein? Bom, o Serra tem formação de esquerda ainda mais forte que a de Fernando Henrique Cardoso. Nos anos 60, foi militante do movimento Ação Popular, chamado de Esquerda Cristã, que praticavam o que chamavam de socialismo humanista. Serra combatia o regime militar. Foi a Ação Popular a responsável por um atentado à bomba no aeroporto de Recife, que matou duas pessoas em 1966. Como presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, José Serra defendeu o governo do então presidente João Goulart, que acabou derrubado por conta do golpe militar em 64. Serra também autoexilou-se, especialmente no Chile e nos Estados Unidos, retornando ao Brasil em 1973. Durante a campanha eleitoral de 2010, Serra causou barulho com uma declaração, olha só. Do ponto de vista da análise convencional, eu sou um homem de esquerda. Viu só, hein? Mas ele disse mais. Ele disse que, se fosse eleito presidente, faria assim, ó. Vou estar comprometido até o fundo da alma com os trabalhadores e os desamparados e ser aliado de empresas que gerem empregos. Serra, no Brasil, seria como Bachelet no Chile, ou os socialistas da França, usando o capitalismo para manter o Estado como o grande pai ou a grande mãe. Só a ignorância política dos brasileiros pode classificá-lo como direita. Mas voltando ao nosso capitalismo tupiniquim, deixe-me chutar o pau da barraca com um comentário de um economista, o professor José Munir Nasser, falecido precocemente em 2013. Munir Nasser se dizia um economista liberal, pesquisador, editor e autor de saco especialmente cheio. Este trecho faz parte do programa Mídia Sem Máscara na TV, que foi ao ar em 2004. Olha só, 2004, 10 anos atrás. Você ouviu bem? 10 anos atrás. É de deixar esquerdista babando. Cissa, vai tomar um café, vai. Quando eu reclamo que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que nos fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer, por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós seríamos um país grão de vida da Itália, pelo menos. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos organizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato o sucesso capitalista do país e depois eu invento um Estado enorme interferidor que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta e risco pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista. Então, veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje. Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine, então, o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí, em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas, justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, empresa cidadã, etc. Porque aí já estamos aí no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. Em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você estabelece dar poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. E depois você o submete a uma taxa de impostos gigantesco. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza, sim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta. Nenhum direito irá permanecer, nem nada estará garantido. Todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. A mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. A mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. faceira eu não abraça, mas faceira eu não abraça. Abraçarei a companheira, abraçarei a companheira. Na mão direita tem uma caveira, mão direita tem uma caveira muito feia e ossuda, muito feia e ossuda. Pra fazer medo a todo menino, fazer medo a todo menino que na aula não estuda, que na aula não estuda. Você tá ouvindo o Palhaço Carequinha com Na Mão Direita, música de domínio público que está em seu LP Cantigas de Roda, lançado em 1959. Os arranjos são de Altamiro Carrilho e o coro infantil é o Lar da Glória de Niterói. Cara, é inesquecível. Bem, eu acho que já deu para sacar que no Brasil nós esculhambamos com o capitalismo, com o socialismo, com a democracia, com a direita, com a esquerda, o que mais vier pela frente, não é? Somos carnavalescos, miscigenados, confusos, irresponsáveis. Atributos que podem servir para o bem ou para o mal. E esse é o problema. Continue tentando entender o Brasil por aí, o que eu vou tentando por aqui. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Somos nós vassourinhas, todos juntos em Borbotão. Vamos varrer nossa cidade com cuidado e precisão. É assim então, ao som de vassourinhas com o grande Antônio Nóbrega, que vamos fechando nossa lojinha. Com o perdido Lala Moreira na técnica, a lesada Cissa Camargo na produção e esse Diógenes da Lanterna Sem Pilha, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Édipo de Oliveira Rios, José Munir Nasser, José Serra, Darth Vader, Arthur Moreira Lima, Antônio Adolfo e Xande e o Carequinha. O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, www.itaucultural.com.br e www.auditorioibirapuera.com.br. Ah, aproveite que você está na net e visite também o www.portalcafebrasil.com.br. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Para terminar, uma frase do grande filósofo brasileiro Tim Maia. Este país não pode dar certo. Aqui, puta goza, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita.